Foxside. Salve, salve galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e hoje o Smith eu faço justiça. Aqui é Bruno Barata e eu amo o Chris. Aqui é o Duda e nome de estabelecimento comercial não é verbo para ser conjugado. Fala galera, aqui é o Delso e uma coisa que me deixa pé da vida é você ter um jogo esperando entrar na retrocompatibilidade do Xbox e o jogo ser relançado a R$200. Hoje nós vamos começar falando de um tema que vai talvez irritar algumas pessoas, outras vão concordar. Nós vamos fazer aqui um monte de crítica e falar das coisas que irritam a gente, que são injustas e algumas coisas que até a gente odeia e todo mundo gosta também, né? É aquele negócio, a gente já pede desculpa por antecipação, né? É isso aí. Vou começar então agora, gente, puxando um... falar de uma coisa aqui que realmente me irrita, cara. Que são os filmes que o Will Smith estraga. Aquilo é uma coisa que eu não consigo lidar, cara. Eu vou começar basicamente para quem... muita gente vai concordar, eu espero. E outros não, mas... vou começar falando assim... Dos filmes que eu adoro, de livro e filmes que eu adoro, e que o Will Smith, cara, conseguiu estragar de uma maneira que eu me recuso sequer a ver trailer do filme. Eu não vejo o filme nem vejo o trailer. Um dos que começou foi o As Aventuras do James West, né? Não, vou puxar um pouquinho mais pra trás. Aquele O Maluco do Pedaço. Ah, não. Uma porcaria, cara. Clássico. Eu detesto, cara. Aquele negócio me dava depressão, cara. Meu pai adorava assistir aquilo na hora do almoço. E eu querendo engolir. A dancinha, cara, do Carlton, cara. Cara, bons tempos de MSN com um GIF lá da dancinha do Carlton, cara. Dancinha do Carlton, sensacional. E o Bruno ficava puto, cara, que a gente dividia a casa lá em Campos, né? Eu, Barata, Bruno e o Thiago, irmão do Bruno. E todo dia, na hora do almoço, passava 2-3 episódios seguidos, né? E a gente assistindo e o Bruno querendo arrumar pretexto pra mudar de canal. Eu gostava a birra dele com o Will Smith. É verdade. Não, pô, antes, até lá o meu pai, cara, assistia direto, cara. E eu ficava pra morrer. Eu falei, meu Deus, cara, acho que qualquer coisa, bota na TV Senado aí, pra mim é melhor, cara. Cara, o Will Smith ficava olhando pra câmera... entendeu? O cara, rapaz, ele fazia o papel de quem dele, cara. Ele era ele, podia. Era assim, não tinha. Ele moleque mesmo. Mas era ele, mano. Ele mesmo. Era o papel mesmo dele. O nome era o Will. Isso aí, cara. Talvez seja assim, o único papel que colocaram ele certo, né? Pra fazer ele mesmo, né, cara? Ele só até... pra saber, você gosta do Eu Patroa as Crianças? Também não sou muito fã, não. Também não... Aí, ó, Bruno, acho só pra te falar, o artigo 140, né, parágrafo 3º do Código Penal, tá... Não, mas esse é melhor que o Maluco do Pedaço. Só lê esse artigo antes da edição, tá? Só pra tentar aliviar um pouco pro seu lado. Todo mundo sabe também que eu detesto seriado, mas esse Eu, Patroa as Crianças, não é ruim igual o Maluco do Pedaço, não. Mas o... esse Maluco Pedaço foi, assim, foi o primeiro que eu vi aquela desgraça. E eu ficava revoltado com as pessoas. É muito legal, coisa como eu acredito que você então, gosta. O seu ódio do Will Smith começou daí. Começou, cara. Acho que foi de ver aquele cara péssimo ator, sabe? E todo mundo adorando. Aí depois, cara, veio um dia lá. Como começou a onda do DVD, foi um filme dele do que eu me lembro, assim, depois do Maluco do Pedaço, é... Independence Day? No Independence Day também... Eu gostei muito do Independence Day, cara. Eu ignorei, assim, a participação dele, mas... O que eu tô lembrando... Homem de Preto? Homem de Preto também não achei tão ruim, não, cara. Porque eu acho que também fez o papel dele ali. Esse eu acho que é o único filme do Will Smith que eu gostei, de verdade. Mas, assim, podia ter tirado ele ali, que ficaria bem melhor. Mas o um que eu fiquei assim, muito revoltado, que vamos dizer assim, os que eles não, que esse Homem de Preto, Independence Day, não estragou. Mas no Independence Day também, cara, ele é galhofaço, cara. Ele, aquelas lutas de combate aéreo dele, o cara, pô, botar um charuto na, um charutão lá, sem acender, cara. Dá um cara, soco na DT, porra, né? Cara, que mensagem é essa, cara? Um charutão apagado na boca, porra. Pelo amor de Deus. Bem-vindo à Terra. Ele, puf, dá um soco, né? Tem um... Welcome to Earth. Ah, esse é horrível. Mas o Independence Day não estragou, né? Vamos dizer assim. E agora um que ele estragou, cara. Aquele James West, cara. Nossa, o filme tem tudo pra ser bom, cara. Tudo. Engraçado. É, mas aí você até dá um desconto pro cara, mas você não gosta do ator, porque o filme é horrível mesmo. O James West? Aham. As loucas aventuras. As loucas aventuras de James West. Pai, pior que eu gosto daquele clima steampunk. Não, tinha tudo pra ser uma parada maneira. E puxando aí pra um jogo que eu adoro aí, do Super Nintendo, é o Wild Guns, cara. Eu vi aqui no Wild Guns. Velho Oeste é sempre maneiro, né, cara? Mas esse ele estragou. Depois desse daí, teve os clássicos, né, cara? Que ele estragou. Não, assim, eu nunca mais vou perdoar ele. Não adianta o que ele faça no futuro, cara. Foi ele ter pego aquele filme Eu, Robô, que é um livro excelente do Isaac Asimov, cara. E o cara fez aquele lixo, cara. Um lixo, cara. Eu não acreditei, cara. Eu fiquei assim louco pra ver, porque eu já gostava da história do Eu, Robô. Começa que o livro já é foda, que o título é assim, Eu, Robô. Quer dizer, o robô tá se identificando como um ser humano. É um spoiler do filme, isso que eu não gostei. É, não, porque... Ah, mas filme de 200 anos não tem spoiler, não tem jeito de spoiler. Não, tô falando, o título do filme é um spoiler, porra. Tá. É, porque o robô é uma coisa, ele não é uma pessoa, então eu não serve pra ele, mas ele, entendeu, se identificando como entidade eu. Humana, né, vamos dizer assim. Mas o Will Smith não escreveu nem dirigiu o filme, porra, ele só atuou. Não tem culpa nenhuma do filme esse. Não, então aí tem uma teoria da conspiração que eu criei, cara. Cara, o ódio é tanto que o cara cria teoria de conspiração contra o cara. Não sei porque, pô, olha só, vê se você não. O cara é um bosta, né? Assim, por que alguém ia chamar o Will Smith, cara, pra fazer o Eu Robô? Deve ter, cara, 20 milhões de atores, assim, respeitáveis que iriam fazer. Porque o Isaac Asimov é o maior escritor de ficção científica e as histórias são ótimas, cara. Ótimas histórias que ele escreveu. Então eu acho que, tipo assim, o Will Smith faz aquele negócio assim, quem que é a produção? É o pessoal da Sony. Aí ele chega lá e fala, olha só, eu vou pagar pra vocês deixarem eu atuar no filme. É capaz dele fazer isso. Vai. Cara, a minha certeza, única birra, cara, com o Will Smith é aquele negócio que ele tem meio que de querer arrastar o filho dele pro filme. Aí, ó, tá vendo? A teoria da conspiração, não, porra. Você sabe, o Bruno infartar, então. Você sabe que ele tentou ser o Capitão América, né? Nesse filme da Marvel. Então, né? Fala sério, essa vida, serão. Tentou lançar uma campanha aí pra ser o Capitão América. Ah, mas aí também isso é pilha errada. O Puff Daddy queria ser 007 tanto tempo atrás? Toma, puta que pariu. Toma, banho. Ó, desculpa cortar vocês agora, fugir um pouquinho do tempo, que eu vi uma notícia aqui agora, né? Hoje, galera botando nome zoado nos Pokémons. Delcio, o cara pegou Machamp e botou o nome de Mulher do Belo. E pegou o Snorlax e botou de Pericles. Puta que merda. Isso é um brasileiro estragando tudo. Essa merda não funcionou pra mim, porque eu não sei quem é Snorlax, nem sei quem é Pericles. O Pericles é aquele. Acho que é um pagodeiro aí, né? Aquele gordão, tá sempre o Periclão, é o Periclão. É. Então, ele seria aquele Pokémon gordo, gigante, que fica deitado, e só come e dorme. Então, Mulher do Belo, pai. Não, Mulher do Belo é sacanagem, cara. Mas o. Então, essa teoria da conspiração aí, cara, não tá furada, não. Aí, pô, beleza. Fez essa porcaria com o Eu, Robô. Estragou, cara. Nunca mais vão. Assim, e o pior, cara, que estragou a reputação, porque essa galera que teria uma chance de ler o Eu Robô, vai falar, ah, eu não vi o filme já, não preciso ler o livro. E não tem nada a ver, cara, o filme não tem nada a ver com a história do livro. O livro é ótimo. E eu recomendo para quem quiser ler um livro de ficção científica, assim, tá muito na frente da época que foi escrito, cara. É muito genial. Ele aborda coisa da atualidade, cara, né? Mas aí ele fez esse estrago nesse filme Eu Robô, e não satisfeito. Eu, um dia, tava lá na internet, li a notícia de que iam regravar Karate Kid, cara. Meu cérebro explodiu, cara. Na hora, falei, nossa, Karate Kid, aquele clássico dos anos 80, da Daniel LaRusso. Não tá no filme, não, pô. Não, mas porra, mas é aquilo, não é Karate Kid nunca, cara. Nunca. Eles pegaram, cara, uma merda de um filme e botaram o nome lá, Karate Kid. Cara, botaram o Jackie Chan. Jackie Chan, porra, cara, eu acho que a única coisa que faz sentido ali é o Jackie Chan, mas nunca vou querer passar o olho nesse filme, cara, que cagou com a minha esperança de ver. Olha o preconceito do Bruno aí, só porque o filho do cara tá no filme. Transferiu cara. O ódio pro filho. Eu vou defender o filme é maneiro pra caramba, é divertido. É legal, cara. Tira a casaca, bota a casaca. E vou te surpreender mais ainda. O Karate Kid original é uma merda. Isso é uma heresia, cara. Isso é uma heresia. Karate Kid original. Deixa eu apertar o mudo aqui. Até que o Barata sabe. No filme o pessoal não entendeu quem é o verdadeiro Cobra Kai. Quem é o verdadeiro Karate Kid, né? Karate Kid. Exatamente. Ele trapaceia, ele usa um golpe ilegal no final pra ganhar. Exatamente. Parada. Ah, cara, eu adorava esse filme. Esse filme foi um filme que, no dia que passou na Globo, cara, no outro dia todo mundo tava querendo fazer karatê, cara. O nego tava na rua treinando. É que tem um personagem naquele seriado How I Met Your Mother, que o cara, o Barney, ele cisma que o verdadeiro Karate Kid é o cara do Cobra Kai. Uhum. Ele fala que o pessoal não entende o filme. Ele fala que o pessoal não entende o filme, que inclusive Daniel San ganha usando um golpe ilegal no campeonato. Inclusive, quando ele vai casar, o cara do Cobra Kai vira padrinho de casamento dele na série. É muito engraçado, cara. Muito bom, né? É um seriado muito foda, viu, cara. Esses filmes aí que eu lembrei do. É uma coisa que eu detesto realmente, cara. Não admito, cara. E o que me deixa mais triste é que as esperanças de ver um filme do Eu Robô e do Karate Kid realmente legais, cara, morreram de vez. Porque esse lixo não deu esperança pra ninguém regravar essa franquia. Terceiro do Código Penal. Eu pensei que você ia falar também do Eu Sou a Lenda, cara. Você não vai falar nada do Eu Sou a Lenda, não? Nem fala, cara. É outro clássico que ele estragou. Puta que merda, Deus. Nossa, cara. Sou a Lenda tem a questão do filme, né, cara? Que o final do livro dá um entendimento todo diferente do que eles querem passar no filme. Mas não vou falar o final do livro, não, pra não dar spoiler, né? Mas muda completamente a história do filme. Eu vi no cinema, Eu Sou a Lenda. Não, cara, o cara fala botando o nome assim, Eu Sou a Lenda, e o Will Smith, o ator principal, cara. É uma lenda. É uma coisa que vai me afastar do cinema na hora. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Bruno, não quer desanimar não, mas o Will Smith tá maneiro no Esquadrão Suicida, cara. Não, então, isso aí foi legal você falar também, tava até esquecendo desse detalhe. E o Esquadrão, cara, você fez um comentário bacana, vou até colocar de ontem que você falou. Que o filme, não, dizem que ele tá, assim, um grande foco do filme, né, que você falou. Divide meio ele e a Arlequina. Os dois estão muito bem, a Arlequina então rouba o filme, cara. Mas você achou que ela é vilã do filme, pô. Da história, o que você acha? Tava demorando. É aquele negócio, né, cara? Os caras que eles. Não é. Eles querem dar uma dinâmica de ameaça de nível global. O negócio vai destruir o mundo, mas. O Esquadrão Suicida em si não seria pra isso. Mas eles têm que fazer aquele negócio pra dar cara de blockbuster. Mas me diz, o que, que você me diz aí do Coringa e MC Guimê? Caralho, bicho, não fala essa imagem, cara. Aí, tá aí uma coisa que me irrita. Todo mundo devia nessa história se ligar. Deus levantou uma coisa. Funk, cara. Deus levantou agora que acho que vai ser unanimidade aqui. Cara. Pode engatar já de uma vez, Didi. É, aproveitando a deixa que Deus deu, que agora, cara, funk é uma coisa irritante pra caralho, cara. Ah, mas funk é cultura, é movimento excluído da sociedade. Mas não, cara, é música de cara que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar. Cara, a música, o som é escroto, letra não tem. Cara, como alguém pode gostar na porcaria daquela, cara? Não, e sem contar que as músicas são carregadas de preconceito. E ninguém fala nada, cara, ninguém fala nada. Trata as mulheres como... Lixo, cara. Tava comentando isso no trabalho, assim, esses dias. Eu tava falando exatamente sobre isso. Sobre o funk. Eu, cara, eu sou das antigas mesmo. E eu lembro, assim, quando começou esse movimento de funk, cara, não era essa... Pode botar o pi lá na hora que foi editar lá. Não era essa p**aria que a gente tá ouvindo. Delcio curtia Rap Brasil, fala aí, Delcio. Cara, não, cara, eu vou falar pra você, eu já fui em baile, já fui em baile funk já, cara, e não era isso que é. O Gabriel tá dormindo, o Gabriel tá escutando isso não. Que vergonha esse. Não, o Gabriel, cara, o Gabriel gosta de música clássica, por incrível que pareça, o Gabriel, ele senta pra jogar Forza Motorsport, tem aquelas várias rádios, ele vai pra Classic e fica ouvindo ópera jogando Forza. Rapaz, então, se você isso vê não o... dá orgulho, pai, eu não sei o que faz, cara. Você vê o nível do moleque, entendeu? Bem... Então... Mas é isso, a gente tá falando do funk, cara, nada a ver contra o ritmo, mas as letras, cara, é terrível, cara. Mas você falou isso, um negócio, cara, aí. Que você não curte malandramente. Não, cara, não fala essa merda, não, cara. Eu juro pra você, até o jogo não falar, cara. Falar que você não curte isso aqui. Pony Crew. Olha o toque de celular do Bruno, velho. Pera aí. Ó, todo mundo junto. Malandro! Tira essa porcaria daí. Cara, isso não é feito de edição, isso que assusta mais. É o toque do celular dele, acorda. Não, não é meu toque, não. Eu entrei no YouTube, não, mas sabe o que eu gosto de fazer? Música? Sim, claro, sei. Ah, deixa eu explicar que entra num negócio que me irrita também. É perder, não ter quem. Aí quando eu começo a ganhar dos caras, que os caras vêm secão e bater, eu esquivo, não sei o que, eu mando mensagem pros caras, malandramente. Cara, o barato não basta ele ser escroto, ele tem que ser escroto e irritante, cara. Aí o cara vem crente que vai me acertar, me pegando o balão, eu esquivo e falo, menina inocente. Os caras ficam muito, mas muito putos. Vocês não têm noção, não, mano. Tipo, pânico, não, eu, né? Tô falando uma coisa. Você que tira suas fotos de perfil do Facebook lá, porque daqui a pouco aparece alguém pra te bater. Você trabalha. Arruma aquela máscara de papel do Homem-Aranha lá, quando ele usou o uniforme. The Amazing Bagman. É, isso aí. E na Comic Con, cara, você tira sua foto, manda botar uma foto, igual o Dudinha botou Deadpool, alguma coisa assim, pra andar no crachá, senão a gente pega, mano. Pô, barato, aqui, na Comic Con tem que usar aquele saco de papel do Homem-Aranha, cara. Comprou a camisa do Quarteto Fantástico. Rapaz, eu vou fazer isso. Vou comprar uma camisa do Quarteto Fantástico e vou comprar, pegar esse saco de papel de mercado. De padaria. Deixa eu fazer um comentário aqui. Nós vamos lançar um desafio aí, galera, do barato aí no Tekken, tá? Quem consegue dar a maior surra homérica nele vai ganhar um destaque aí, né? Tá todo mundo desafiado. Quem estiver ouvindo e que gosta, pode ver. Quem quiser, pode ver. Vai, Deus. This is Sparta! Oh, você viu, o nível do cara tá subiu mesmo, porque há um ano atrás o cara tava totalmente, assim, sem confiança. Ele falou, pô, Tekken Tag não é minha área, eu não jogo Tekken Tag, só Tekken 6. Humildão. Você viu o nível de confiança do camarada, como é que chega? Pode vir quem quiser, galera. Tem essa. Vai ouvir malandramente quando perder, mas. Pode vir. Vai ser bom. Fique atento aí, galera, que vocês estão, quem estiver ouvindo aí, que gosta também, nós vamos colocar. Só tá faltando o Barata mandar foto, só isso, tá? O espaço já tá reservado. Bring it on, pode ver. Tá bom, mas não o seguinte. Rapaz, é a frase do início, né, cara? Aquela coisa irritante pra aquela mania que o pessoal tem de pegar o nome de um estabelecimento comercial e transformar em verbo. Sexta-feira é o dia de você ver o pessoal falando. Cardapiando. Botecando. Dia de botecar. Cardapiar. Falei, cara, pra que isso? Fazer o check-in não basta, não? Essa mania dessa juventude aí, né? De inventar. Cara, o que tá errado com esse mundo, cara? Juventude não, meu amigo. É nego. É cascudo. Amigo nosso aí, é. Eu tô falando gente humilde. Inclusive, o Barata volta e meia aparece em foto com essa marcação. Mas eu sou um cara popular. Vote para Barata, para vereador. Barata socializando com os populares da região. É. Cara, mas é sério. Na live, fora eu sou. Não, mas é sério, vocês conseguem entender o porquê disso, cara? É muito escroto, né? Cai entre nós, né, cara? Não tá legal, né? Mas, Ed, nós no meio gamer, a galera susto, também. Devagar, né? Ainda bem que ele completou a palavra rápido. A galera também inventa uns termos assim também. Tipo, defusar a bomba. Ah, não, isso. Cara. Exatamente, barato. É isso aí. Lan house é all over again. Parrear o golpe, vou parrear. Eu vou summonar o bicho. Esse é o mais maluco. Vou summonar. Então você vou vê dropar, que é... Vou dropar o item ali pra você. Vou upar. Vou bufar, cara. Me bufa aí. Brincadeira. Aqui, se bem que a gente já falou de jogo online, mas tem que voltar aqui. Tibia irritava pra caralho. Ah, esse era, cara. Cara, como é que o filho da mãe gastava dinheiro pra jogar aquela porra, cara? Você não entendia nada. Eu ficava olhando aquilo lá, o pessoal gritando, desesperado. Vai acontecer isso, é aquilo. E eu, hã? Não tem nada na tela acontecendo. Dois bonecos parados e um punzinho aparecendo. É, não, o cara gritava guerra, né? Guerra! Aí você olhava pra tela do cara, tava aquele monte de bonequinho, um pertinho do outro, aquelas fumacinhas subindo, aquelas poeirinhas subindo. Barato, você lembra aquela cena daquele filme que eu achei que você ri pra cacete aqui na noite no museu? Os caras tão furando pneu de perto, mostra, parece que é um vendaval, um furacão chegando. Aí quando mostra, afastado... Essa cena é engraçada. Aí tipo, mostra de longe nada acontecendo. O Tibia, cara, a gente fez. Ele se jogando seria a cena com zoom, sabe? E eu olhando seria aquela cena afastada. Exatamente. A gente trabalhava na Lan House, cara. A molecada ficava assim. Mas entrava num frenesi. Imagina 12, uma salinha de, sei lá, bota aí, 9 metros quadrados, com 12 computadores dentro, um monte de moleque e gritando: joga! Joga bag! Joga bag no meu pé. Eu falei, o que tá acontecendo aí? AGS! AGS! Vai te matar. Eu falei, pra quê? O que tá acontecendo, gente? Olhava pra até uma aranhazinha parada e os bonequinhos em volta dela. Eu falei, e aí? Aí caiu um saquinho no chão. É a bag dos caras, com que eles falaram que tava com os itens, a vida dos caras tava ali dentro. Eu falei, caraca, que desespero. Deve ser muito... Acho que esse é o verdadeiro RPG, que a gente não pegou a essência. Tem que imaginar muita coisa. Tem que interpretar a parada, pô. Então acho que era não isso. Não falaram que ia baguear, não? Não. A gente deve ter parado de Lan House antes disso. É, exatamente. Cara, mas era horrível. Sempre pode piorar, né? E o Tibia, a história do jogo é que não era um jogo pra ser... Era tipo um cara que... Não era nem pra ser um jogo, cara. Era pra ser um osso do corpo humano. Sem contar a banda que nunca... Da internet que nunca é suficiente pra suportar aquela merda. Não. Rapaz, eu tive a epifania agora, rapaz. Então por isso que ninguém fala que jogo é coisa do capeta, né? E fala, né, que Deus fez a costela, fez a mulher, né? O diabo do osso fez aquela porcaria. fez o time. E pior que a gente tinha que tolerar o que dava dinheiro no caixa, meu Deus. Porra, cara, o nosso salário vinha dali, né, cara? Vinha dali, então a gente tinha que tolerar aquilo. A gente tentava convencer o pessoal a jogar um Battlefield. Até Xbox o Counter-Strike, né, cara? O cachorro vendo dali, cara. Então, era o nosso ganha-pão. Então a gente tinha que tolerar aquilo, cara. Como é que a gente ia convencer o dono da Lan House a fazer o upgrade de placa de vídeo com Tibia? O cara entrava na loja e só via, é esse gráfico que precisa de placa GeForce 4 na época, não sei o quê. Nossa, se ele tirar a placa de vídeo e deixar um board. É, veio fazer um downgrade das máquinas. É. Vende essas placas de vídeo aí. O Tibia era um tipo um projeto escolar, cara. Os caras fizeram pra treinar, assim. Eu nunca terminaram até hoje, né? Essa porcaria. Acho que isso ainda existe, né, cara? Cara, eu vou me sentir realizado sem falar que eles reprovaram na aula. Ah, deve ter reprovado. Ele nem deve ter terminado a faculdade, não. E nesse mesmo tempo ainda, saiu notícias disso que foi o primeiro jogador, acho brasileiro, inclusive, que chegou ao nível 999 no jogo. É, eu vi esse não sei disso, quantos né? anos jogando. E tinha uma sala no jogo que os caras nunca falaram que tinha ali e só quem chegasse nível podia entrar. O cara entrou nessa sala, mas ele também não falou o que tem. É, tem nada, com certeza. Não acabaram o jogo. Tipo assim, não, aqui a gente no cachorro ninguém fosse conseguir, então não tem nada aí dentro. É, não deu tem nada, não. Terminar. É abstrato, você imagina, se você quiser imaginar dentro da sala. Nossa, você já imagina que você quer imaginar o jogo inteiro, o que, que tem que você imaginar? Então, mais um pouquinho, né? Sala. Esse é que nem aquele episódio do Bob Esponja, que eles botam, eles entram na caixa, aí tipo assim, quando tivesse acontecendo a coisa mais maneira do mundo ali dentro. Aí Lula Molusco olha pra dentro da caixa e não tem nada. Aí quando se afasta, começa a escutar eles gritando, barulho de polícia, de helicóptero, que nem filme de ação. Aí ele olha pra dentro da caixa e não tá acontecendo nada. É a mesma coisa. É, eu lembro quando saíam os updates, assim, pô, ganhou coisa nova. Aí você ia ver, botaram um postezinho no cenário. Uma luzinha acesa. Caraca, agora tem iluminação noturna em Tibia. Falei, caraca, velho. Acho que o Atari lá naquele jogo lá daquele do Bob Volta Pra Casa, acho que tinha mais pixel que... Caralho, foi longe agora. Eu prefiro mais o Bob, cara. Bem mais. Isso aí, vou indo pra outro. Lineage 2 me irritava pra caralho também. Esse também é da época da Lan House, né? Cara, mas não só pelo irmãos. Jogo em si. Não, por causa dos meus irmãos principalmente. Rapaz, cada um abria 4 ou 5 janelas da porra do jogo, rapaz. Cada janela com um personagem diferente. E aí depois reclamava que o computador ficava lento, que o HD tava travando. Eu falei, caralho, rapaz, como é que pode uma porra dessa? Eu ficava puto quando eu ia lá pegar filme com o Dudin e eles não saíam do computador nem fudendo pra deixar copiar o filme. Você sabe que chegar perto, meu filho, é a mesma coisa que o cachorro tá comendo. Você chega perto, você dá bom dia. Gostava, mano. Gostava mesmo. Tá bom, mas não é o seguinte. Galera, é uma parada aí que muita gente gosta, mas eu não vejo graça nenhuma. É o tal de remaster pra jogo com menos de 2 anos de lançamento, cara. Você, hoje em dia parece que virou febre, cara. Todos os jogos do PlayStation, Xbox, que tem aí menos de 5 anos no mercado, estão ganhando versão remaster. Entendeu? Você vai ver aí, igual, por exemplo, agora o mais recente agora é o Call of Duty 4, cara. Um jogo aí que é do início da geração passada, vai ganhar remaster pra agora pra Xbox e PC, PlayStation. Não que o jogo seja ruim, cara, mas eu acho que não precisava ainda. Entendeu? Disso. Eu só acho válido quando é igual o Halo, assim, que é uma coletânea. Aí sim. Contar que o Halo são os 4 jogos, sendo que o 2 é totalmente refeito. Exatamente. É diferente, uma coletânea lá, né? O remaster mesmo é o Halo, né? No caso agora, é o Halo 2. Agora a Capcom lança o Resident 4, 5 e 6 na live a mais de 150 conto cada um, cara. Vai tomando. Sendo que o 4 em HD pra geração passada era R$ 30. Pois é. Inacreditável. Isso virou, cara, parece que virou mesmo, é tendência, acho que o pessoal compra mesmo, entendeu? Aí vem o pessoal falar assim, ah, não, é pra pessoal novo que tá conhecendo agora. Eu falei, tá. Ah, cara, você vê o remake do 1, que os caras meio que, porra, deram uma recalchutada legal, que botaram áudio 5.1, botaram o gráfico em widescreen, em Full HD, a mesma coisa com 0. É R$90 os dois. Então, mas aí você vê. Tá 78 os dois. Já é. Com todos os packs lá de roupa, de não sei o quê. Mas pô, você vê. Caixinha, mas o digital quando fica mais barato é foda, né, cara? É o jogo, cara, que tipo assim, era o jogo do PlayStation 1, que hoje você vê o bicho é sofrível. Aí os caras refizeram o jogo todo, retrabalharam o jogo pra ficar, né, apresentável, né? Alguém aí jogou? Na geração nova. Não, eu não joguei não. É muito bom, cara. Tipo assim, 30-40% do jogo é área nova. Então, isso sim, isso eu respeito. Mas um jogo que é o mesmo jogo, cara. Ah, não, aumentou o FPS do jogo lá, melhorou isso. Mas não veio bônus nenhum na parada, cara. É, eu desanimei de comprar o pack do Marvel Ultimate Alliance por causa disso. Nem os personagens do DLC vêm. Então, é isso. Eu de computador dizem que é bugadaço. É. É, tipo então. Assim, bugadaço nível Batman Arkham Knight. Aí você vê assim, uma parada igual foi no pro PlayStation 3, por exemplo, sai lá, God of War Collection. Aí os caras já falam, não, é uma coleção God of War. Aí os caras dão quando dão um trato no jogo, beleza, vai, mas às vezes tem vezes que os caras lançam o jogo, igual fizeram com Metal Gear, fizeram um Metal Gear Collection, acho que no PS3, cara, botaram Metal Gear 1, é o mesmo Metal Gear 1 do PlayStation 1, cara. E nem vem assim na mídia, é um código pra você fazer o download do jogo. Olha que negócio sem noção. Eles nem fizeram nada mais assim, pra melhorar o jogo, é o mesmo jogo. Feio, assim, graficamente, não evoluiu, não botaram um filtro, não botaram nada no jogo. Entendeu? E jogos assim que a gente espera que saia um remaster ou que saia um remake do jogo não vem, entendeu? Jogos bons mesmo assim que merecem esse tratamento, eles não aplicam isso. Eles fazem umas coisas muito doidas, tipo o Batman que vai ter o 1 e o 2 e o 3 não vai, e o 3 entre aspas, o Arkham Origins não vai ter no pack. Eu acho que o Arkham Origins acho só eu e o Barata gostamos, que todo mundo mete pau no jogo. Eu acho melhor que o Arkham City, inclusive. O Arkham Origin acho que é por causa que não é a mesma produtora, né? Aí o pessoal talvez... já olha torto sem muito motivo. É, o pessoal fala mal só porque não é da Rocksteady, cara. Se fosse isso, da Rocksteady, nego, ó, é muito foda o jogo, muito foda. Eu falo assim, eu não terminei o jogo porque eu acho que eu tava meio saturado, que eu tinha jogado o 1 todo, o Arkham City todo, aí de cara já comecei a jogar o Origin. Aí eu é não foda, terminei. É que nem Assassin's Creed, você tentar de um pro outro... O Batman, você não pode fazer maratona de jeito nenhum. Então... Não que eu falei assim, eu adorei o design. Pra mim é a mesma coisa. Você fala assim, ó, é a Rocksteady que fez isso aqui, é a. Tipo assim, a Atari que fez, pra mim não ia fazer diferença. Pra mim era o mesmo jogo. Tanto que os caras usaram a mesma engine, gente. Né? Só outra equipe. O mapa é o mesmo. É o mesmo. Então, isso aí é frescura da galera. Mas acho que eles não saíram no mesmo. Não vão sair no mesmo pacote. Por ser empresas diferentes que desenvolveram os jogos. Acho que é por isso que não tá no... Não, mas eles fazem, assim, o Metal Gear, mesmo que você tava falando aí, pô, quando saiu aquele Metal Gear Collection, a versão digital, ele vinha o 1 e o 3, e o Peace Walker tinha que comprar separado, pô. É, só pra então, encarecer a parada. Só pra encarecer, o outro é sacanagem. É, o digital realmente, o 2 e o 3 vinha num pack e o Peace Walker vinha no outro. Vinha avulso. E o preço quase que do 2 e do 3. Do 2, assim. Exatamente. É, eu comprei em promoção, paguei acho que de R$9 em cada um, alguma coisa assim. Então. É que negócio, esperei promoção, né? Um jogo, por exemplo, que eu assim, esperaria hoje, assim, não que fosse um remaster ou um remake, mas tipo, se fosse essas versões em Ancient Edition que estão fazendo hoje em dia aí, e o jogo é bonito até hoje, que eu instalei e tava vendo ali, é o Desperados, por exemplo. O jogo é muito foda. Melhor jogo de Velho Oeste de todos os tempos. tá? O jogo é maneiro até hoje, é bonito Pera até aí. Hoje. Sunset Rider mandou uma lembrança, tá? Melhor que Sunset Rider, não, melhor que Red Dead. Queima no inferno por isso. Também você comparou foda agora em Red Dead. Mas o clima, cara, o Desperados, cara, você fica com pena de terminar, cara. É, o cenário, assim, a riqueza de detalhes. É imersão mesmo. O som, assim. Eu falo, o Red Dead, ele me trouxe isso. Porque Red Dead, você estiver jogando com fone de ouvido, aqueles, ou num home, assim, igual, né, um sistema de som maneiro, a imersão que te dá também do som foda, do jogo. O som ambiente de bicho, assim, de bicho. Vento. Red Dead foi o melhor jogo da geração passada, cara. O pessoal fala muito Last of Us, mas, cara, o Red Dead é outro nível. E o negócio de amanhecer, cara, aquela dinâmica de anoitecer, amanhecer, cara, é perfeito, cara. Parece que você tá mesmo vivendo, tá dentro do jogo, cara. Entendeu? Cara, eu tava jogando, minha mãe ficou sentada do meu lado olhando, achando que tava vendo filme. A parte tava cavalgando. E olha que o gráfico do jogo, os jogos da Rockstar não são lá grandes coisas, né? Comparado não, com os são, jogos. Não, são bonitos, mas é um negócio. É, em termos do tamanho, da grandiosidade da coisa, né? Você já bate na limitação de console. Para mundo aberto, ele é muito bom, vamos dizer assim, né? Pelo consumo de recursos para criar um sandbox, né? Então, pô, o cenário é vivo, né, cara? Tem coisa acontecendo em qualquer canto do mapa. Só na expansão que não. É tudo morto, né? Bad Nightmare, os zumbis, né? Tá bom, mas não o seguinte. É outra coisa que me irrita. Foi bom você falar isso. Jogo com zumbi, cara. Red Dead com zumbi. É, acho que tem Call of Duty. Mais o que zumbi. Não, mas o Red Dead é tão foda que zumbi com zumbi plantas. Ficou maneiro pra caralho. Então, mas saturou, né? Sniper Elite, acho que Sniper Elite é um desses jogos de sniper com zumbi, cara. Eu falei, brincadeira, velho. E faz sucesso, cara. E faz sucesso. O zumbi tá na moda. Tá. E há um bom tempo, alguns anos. Não, atirando os zumbis da moda, né? Desde Madrugada dos Mortos, tudo que sai com zumbi vende, né, cara? O zumbi é como diz o cara, é igual 12, né? Todo jogo com a 12 fica maneiro. Mesmo que você não use ela pra quase nada, tem que ter uma 12 no jogo. É verdade. Não é a arma adequada, mas tem que ter. Tem que ter. Isso, eu uso pra caralho a 12, cara, no jogo. Eu quase não uso aquilo, cara. O Doom, então, eu uso até como sniper. Se funcionar, já provou que o jogo não tá usando física direito. Algo tá errado nisso. Agora eu sei porque que a saga no Battlefield. É, você fala, eu ia falar isso agora. A saga a no saga Battlefield, do Battlefield era sniper, né? O que eu detesto em jogo aí que o Deus tá falando aí é DLC, cara. Que agora virou moda lançar a porra do jogo incompleto. Só pra lançar um DLC depois. Vide aí nossa queridíssima Capcom. Que lança jogo com conteúdo na porra do disco. E o DLC você compra um 100k. Um code aí, um 100k pra você desbloquear, cara. Vai tomar no rabo. Aí, só que aí o problema é que eles lançam um jogo incompleto pelo preço de um jogo full. E você depois compra pra corrigir. Isso. E você compra pra depois comprar mais um jogo. Não, só falando. Pra completar o que você tem. Você falou isso, eu lembrei. Imagina um filme, você vai pro cinema assistir um filme. Aí você vê a história. Você vê o início da história, o fim da história. Mas o meio você não vê. Se você quiser assistir o meio, você tem que comprar o ingresso pra ver o que aconteceu no meio do filme. É o que aconteceu com Assassin's Creed 2. Eu não joguei. Mas tem uma DLC que é assim, o jogo vai até X capítulo, aí ele pula, tipo assim, do 10 pro 14, ao 11, 12, você tem que comprar pra você saber o que vai acontecer no capítulo 11, 12. Que merda! Pô, que nem o Azura Wrath, né, Delcio? Que tipo assim, você praticamente tem que pagar pela cena pós-crédito, que é o final verdadeiro. É o final verdadeiro do jogo. Ah, brincadeira. Não, assim, e ele... Sacanagem. Não, é muito não sacanagem. Cabe um processo não, Dadinho? Eu comprei pelo produto completo. Eles me vendem assim completo. Fica que dá pra meter um processo neles ali. Ah, e qual que eles lançam umas DLCs assim também? Uma uma DLC de campanha nova, não sei o que, mas não sei tantas horas de jogo. Aí você vai jogar, o jogo tem uma hora. É. Isso é foda, cara. Principalmente, né? É porque você não cata todos os itens do cenário, barata. Você não pode ir diretamente na história. Você tem que fazer toda a side quest, repetir as mil vezes a mesma campanha. Um jogo que eu curti pra caramba, gosto muito, mas não recomendo a ninguém fazer side quest. Faça só básico, é Metal Gear Solid 5, cara. Eu devo ter quase que, sei lá, umas 200 horas de jogo. Isso mas me irrita também. As side quests do jogo são ridículas. Você faz essa a formulinha mesma... pronta, então. Essa formulinha pronta de jogo de mundo aberto, estilo Far Cry, sem Assassin's Creed, mesma formulinha. Torrezinha pra você liberar o cenário. Aí eles botam 1 milhão de side quests pra encher linguiça, sendo que é tudo a mesma coisa. 50 missões de matar fulaninho, 20 missões de perseguir fulaninho, 30 missões de roubar um carro. Aí eu digo, o jogo, 60 horas de jogo, mas se você for pegar o no jogo reto mesmo, tem 10. É, ué. Arkham City mesmo, um jogaço, mas se for sem fazer nada, você zera muito rápido o jogo. Ele é menor que o primeiro. Eu falei com você na época, ó, ele é menor que o primeiro, embaixo. Falei, não pode. Joga direto, ele é menor, ele tem bem menos tempo de jogo. É porque as campanhas são maneiras, as sidequests do Batman são maneiras, ainda mais pra quem gosta do personagem, gosta de quadrinhos, assim, então é foda. É verdade. Tirando assim, um dos jogos que eu ainda quero jogar, que eu segurei um tempão pra jogar, o 2, que foi o The Witcher, que eu tô jogando agora, esse aí eu tiro o chapéu, que as sidequests dele até agora... Eu não enjoei não, e nem teve tanta coisa repetida. E eles falam que no 3, tanto as DLCs que implementam no jogo e as sidequests são maneiras, coisa que, tipo assim, pode não acrescentar na história principal, mas, tipo assim, não te fica maçante, entendeu? É sempre coisa nova e você nem percebe. E é tipo, por isso que a empresa, essa empresa que fez o jogo, ela tem fama de ser tipo, assim, aquela empresa que respeita o consumidor dela, entendeu? Ela faz um... Não fica te enrolando, entendeu? Tá bom, mas não se irrite! Vou puxar aqui um outro negócio que eu lembrei aqui que me irrita pra cacete, cara. Eu não, né? Todo mundo. Bloquear o WhatsApp, cara. Justiça mandar bloquear o WhatsApp. Isso, cara, eu acho uma palhaçada. Inacreditável, cara. O cara tá com problema lá com a criptografia do programa. O cara, o investigador, o juiz, não consegue, cara, resolver a parada. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? E manda bloquear um sistema inteiro de comunicação por causa de uma palhaçadinha, cara. É assim, e o que mais me irrita é que todo mundo sabe que não vai ficar bloqueado, cara. Vai atrapalhar só você no horário comercial. Se você reparou, ó, anuncia de manhã, vai bloquear o WhatsApp. Você passa, cara, o horário comercial inteiro no limbo, sem saber o que está acontecendo. 6 horas da tarde, ó, caiu coisa. Quer dizer, você não precisa mais do WhatsApp, tá funcionando agora. Cara, isso é inacreditável, cara. Aí foda, né? Funciona o WhatsApp, aí você tem que trabalhar, tem que dar atenção aos clientes. É uma merda. Você tem que prestar atenção nos outros, né, cara? Tem que ver o mundo ao redor. Porra, cara. Me lembra daqueles tripulantes lá da nave, lá do Wally. Os caras só ficavam tudo só olhando pra tela, não olhava nem pro vizinho de cadeira. Aproveitando, continuando ainda, seguindo, aliás, mudando um pouquinho de tema, coisa que irrita pra caralho, é série que começa maneira, mas tem final merda. Ih, rapaz, é o que mais tem, cara. Agora você falou uma coisa que acaba com... O Lost que o Delcio ia falar, né, Delcio? É, Lost. Barata, Lost foi quantas temporadas, Barata? 6 ou 7? 6. O Lost, então, Barata tá aí pra falar que ele. Lost eu revi há pouco tempo, inclusive. Pô, e o começo é maneiro, cara. O começo do Lost. Não, começa sensacional. A primeira, não, até a quarta temporada é foda. Depois. Excluindo o episódio da terceira temporada, menos o episódio da Kombi, que foi maneiro pra caralho. Depois fica claro que os caras não tinham noção do que eles estavam fazendo. Os caras pararam assim e falaram, a gente tem que pensar no final. É, só foram inventando, mistério, inventando, inventando, inventando. Tipo assim, cara... não, vamos ver pra onde isso vai. E no final ele chuta um balde, só não vamos explicar e é isso aí. Quem Ih, gostou, rapaz. Gostou, quem gostou, não gosta se mais. Lasca, né? Tipo assim, eu lembro, acho que foi o Barata que falou, falei, cara, foi um episódio maneiro pra caralho. Mas o final não explica porra nenhuma. Fica mas boiando, o Lost não funciona hoje em dia mais. Eu vi com a Carol, assim, a gente tava revendo, mas o maneiro do Lost era as teorias, era nego acabar o episódio e nego ficar maluco assim, pra internet. Caralho, você viu não sei o que no segundo tal lá do episódio, parece fulano lá no fundo, do cara tinha uma foto de não sei quem, e isso quer dizer que os caras já desconheciam, aí apareciam os números na. Tudo quanto é lugar. Hoje você. Ah, acabou o episódio assim, que o Lost sempre acabava o episódio de um jeito que você ficava maluco, né? Uhum. Mas aí, hoje em dia, você simplesmente acaba, você bota o outro pra ver. Você nem digere o que você tá vendo. Ah, caralho, o cara morreu. Aí você bota, não morreu não, tá no outro episódio aqui. Você. Não tem você atenção, que a gente. Era nas poucas séries que a gente assistia, tipo assim, semanalmente mesmo, né? Saía episódio, aquela correria pra ver. Era muito. Era, foi uma época muito. O Lost é o Game of Thrones de hoje, gente. É isso que eu ia falar. É o Game of Thrones. No final você não vai dar porcaria nenhuma. Vocês vão ver isso aí. Eu falei isso no Lost na época, quando caiu assim, o Lost. Aí eu. Todo mundo falando de Lost, Aí eu vi um episódio e pode falar. Todo mundo que assistiu, todo mundo queria ver um monstro naquela porcaria. É. Fala a verdade. Eu queria. E frustrou todo mundo, cara. Não tinha porcaria nenhuma. Gente, põe um alerta de spoiler. Não, mas não, é isso. É, você não gostou, você viu o primeiro e não gostou, não tem jeito. O primeiro episódio do Lost é um dos mais maneiros. Então, isso que eu tô falando aí. Não tinha nada. Todo mundo falava que é o monstro da fumaça, que não sei o quê. Que tá aí depois não era nada disso, era gente. Não, primeiro era só o monstro, depois era o monstro da fumaça. Então, aí ficou essa lenda, esses negócios que frustrou não, mas o pessoal teve no muita final. Coisa maneira, porra, a escotilha. De Game of Thrones eu não vou teve, falar nada não, mas... porque o Barata vai começar a ver ainda, então qualquer comentário que eu possa ver fazer não é spoiler, não então. Não fala não, pelo amor de Deus. Pô, o Lost tinha escotilha, cara. Quem tinha naquela escotilha ficava maluco com aquela porra, caralho. Puta que pariu, uma escotilha. Mas se tocar malandramente de novo, vai ter spoiler. Haverá retaliação. Mas esses seriados, né, cara? Tem isso daí, o Lost que meio que inaugurou esse modelo de seriado em que o cara ia para as redes sociais investigar. O que as pessoas estavam O Lost na imaginando. Época já que largou o emprego pra ficar estudando Lost. Acho que tem até faculdade que abriu cadeira, matéria pra discutir teoria disso, não teve uma parada dessa também? Não sei, aí é demais. Não, não teve, cara. É, de grupo de discussão deve ter tido um monte, cara, dentro das faculdades, assim. Os caras do Lost ainda foram burros pra caralho. Porque assim, o cara mesmo que criou. E que criou e os outros caras criaram o mistério e saíram na segunda temporada. A parada ficou com os caras. Tipo assim, é cara que tem visão, né? Tipo assim, eu não sei pra onde isso vai, então eu vou sair. Vou rapar fora antes que dê merda, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Eles foram burros, porque, tipo assim, como os fãs ficavam revirando essa parada, estudando, você entrava nesses fóruns aí de Lost, catava a ideia. Catava a ideia, era só ideia foda. Falava assim, fulano ela descobriu mesmo, era isso. E pronto, fechava. Mas eles deixaram claro que eles não iam fazer isso. Eles iam fazer o contrário. E os caras iam no grupo lá, as ideias geniais que o pessoal dava. E falavam assim, não podíamos fazer isso porque alguém já falou que... Não, mas tinha ideia que realmente era igual, assim. Aí eu ainda falava muito sobre que esse cara do Lost são muito malandro. Eles jogam a teoria e esperam a galera dar uma resposta e beleza. Tamo aí. Tipo assim, os caras podiam fazer o roteiro pra eles se eles fossem espertos. É o que a Sony faz todo ano, né? E3, gente. Vocês não entenderam. Eles contrataram os caras de Lost, cara. Pra fazer a produção do evento. Consulta aí pra ver o que o pessoal quer. A Sony, ela grava vários. Vários vídeos, né? Tipo assim, se a Microsoft fizer isso, a gente coloca isso. Se colocar isso, a gente coloca isso. É o suspense do Lost. É. Barata vai lembrar também. How I Met Your Mother foi a mesma coisa, né, cara? Mas hoje final... em dia eu gosto do final, não me desagrada. É que negócio, se o final tivesse acabado você assimilou, naquela barata. Determinada parte... eu achei o final desonesto, não dava pra você descobrir. É que negócio, assim. Delcio e Bruno, quando deram assistido, é tipo assim, a ideia da história é a seguinte, é o cara contando pros filhos como ele conheceu a mãe deles. Uhum. Se como tivesse acabado a temporada... spoiler no título da série, enfim... Se tivesse acabado a série no exato momento que ele conhece a mãe dos filhos, ia ficar maneiro pra caralho. Não, aí é mais ou menos que legal, nem o Senhor dos Anéis. E, tipo assim, acabou o Senhor dos Anéis, depois fica aquele lenga-lenga dos caras voltando pro condado, caramba, quatro. Podia ter acabado bem antes. Mas o cara estende um monte de coisa desnecessária. Mas isso é o mal de todas as séries, cara. Vai fazendo sucesso, os caras vão segurando, vão obrigando a fazer. O cara vai ter que encher linguiça em algum momento. Só o Jarnak, o final foi foda pra caralho. Breaking Bad, o final foi foda pra caralho. O melhor final de série que eu vi até hoje foi Breaking Bad. Mas essas séries foram todas amarradas, assim, pra ter um começo e um fim, entendeu? Não foram pensadas, sabe, cara? Pelo aquele visto, monte né? de teoria que a pessoa falava no Breaking Bad, que falava que era coisa de dor, né, das cores e o caramba 4. Era tudo verdade, hein, cara? Mudaram, assim, fizeram outro formato, com menos episódios. Hoje em dia, quando tem igual o Agents of S.H.I.E.L.D. lá, que você vai ver, a temporada de 24 episódios. Cara, eu já nem começo a ver. Paro ali mesmo. Eu falo dessa série de heróis, a única que eu gosto mesmo, que tem esse formato mesmo, Flash eu tenho gostado muito e Gotham. Gotham cara, eu detestei isso, cara. Ah, não, mas Demolidor já é formato Netflix. Demolidor é 13 episódios fechadinho, com um pouco fechadinho, maior, tá. Assim, no episódio. Eu odiei esse negócio que a DC tá fazendo. Ela tá cagando com a marca dela agora com essas paradas aí. Ela tá te obrigando, cara. Tá igual a HQ. Ela te põe uma série, ela tá te obrigando a ver outras séries dela. Isso eu acho... acaba comigo. Não, eu sei, eu comecei a ver Arrow. Vou começar a ver Flash. Aí tava vendo Flash. Depois que eu soube que entrou mais duas séries dela interligando, eu parei, não quero ver mais. Mas a Marvel tá tentando fazer isso também, né? Mas pelo menos. Vamos ver aonde vai dar isso. Eu sei que o Barato vai me criticar Marvel... agora, mas o trailer do Luke Cage que saiu hoje foi muito maneiro. Nossa, a Marvel me irrita empurrando Luke Cage e Punho de Ferro na goela de todo mundo, cara. O Luke Cage. O Luke Cage pro Barato é o Will Smith pro Bruno, pra vocês terem uma ideia de comparação. É mais ou menos isso. O pessoal é totalmente deslocado dos Vingadores lá. Eles enfiam o cara, o Punho de Ferro também. Design ruim, personagem ruim, personalidade ruim. Esse foi o famoso 2x1, né? Não, é que eles são um grupo, né? Tipo assim, o título dos dois é Heróis de Aluguel. Heróis de Aluguel, muito ruim. Mas barato, eles da revista do Demolidor, naquela fase que a gente leu, não que era o encadernado da Gabi? Não, mas não. Funcionava na história. Funcionava não, é porque eles apareciam um quadrinho e sumiam depois, aí funcionava. E o Luke Cage e o Punho de Ferro foram parar no Ultimate Spider-Man, né? No Ultimate Spider-Man, nos Novos Vingadores, na revista, naquele desenho dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, não sei o que, eles botaram isso não, tudo, o, cara. O episódio que aparece eles é maneiro pra caramba, que nossa, o Hank Pym contrata eles. Horrível, horrível. E teve aquele episódio dos Vingadores reservas também, né? Homem-Aranha só mais aquele desenho antigão que tinha estrela de fogo. Isso era bom. Isso eu gostava também. Só mais esse desenho. Não posso falar que o meu filho ama esse Homem-Aranha aí, Ultimate. Legal, é muito babado aquilo, velho. Eu não aguento ver, não. O espetacular Spider-Man era muito fã. Homem-Aranha maneiro de desenho animado que passou foi aquele logo depois do primeiro filme que a Sony produziu aí, que era em CG. Aquele Homem-Aranha em desenho animado era maneiro. Só nós dois gostamos, Nelson, aquele 3D. Mas era maneiro, também. Cara. Era maneiro. Era meio que puxando a parada do filme. Era bom porque eles usaram só personagens novos, eles não, só usaram o Electro e o Lagarto, só o resto é tudo vilão criado pra série mesmo, aí não fica aquele negócio, não tem nada a ver, não sei o que lá. Não tem como comparar, né? Não tem um padrão pra comparar. Tudo original. Se bem que falando esse tema de séries, animação e tudo mais, outra coisa que irrita pra caralho. Troca de dublador. Ih, rapaz, isso daí é foda mesmo, cara. Eu parei de ver Simpsons e depois mudou a voz do homem. Não, e foi uma sacanagem que eles fizeram com o cara, né, cara? Com o dublador, inacreditável, cara. eles começaram a vender o DVD e não pagavam o direito autoral pro cara, né? É, isso aí tava na justiça. Ah, mas isso aí é polêmico também, né? Eu não vejo nada contra, não. O cara pagou pelo seu serviço. É, pagou pra você fazer a voz. Agora, se o cara, como o cara, vai usar aquilo... É, por isso que agora já... Eu tava estudando isso aí. Acho que ele conseguiu receber alguma coisa. Eu acho que ele recebeu. No artigo 5º aí, parece que da Constituição nossa, fala alguma coisa sobre isso aí. Artigo 5º, acho que 30 e pouco aí, fala sobre esse direito de imagem... Direito da parada da voz aí, e até do direito intelectual também. Tem lugar que o cara até vai, por exemplo, você ia contratar um professor contratado para um cursinho aí de EAD, por exemplo. Quando o cara vai fazer um contrato, ele já inclui tudo isso, que todo material que você criar ali, apostila, até o método de você ensinar, ele já... fazem um contrato para aquilo ficar pro curso. Você não vai ter direito àquilo, entendeu? Mas é lógico, porra. É, não, com certeza. Você já pagou pelo serviço do cara. O Lost foi assim também, cara. O Lost, eu via ele dublado e achava... Agora vou ser execrado aqui, que eu achava a dublagem da primeira temporada e da segunda melhor do que a original, cara. A terceira temporada mudou os dubladores, não foi? A terceira mudou todo mundo, assim, e mudou do nada, assim, os dois ou três primeiros episódios é com a mesma dublagem e depois pum, fica mais agressivo ainda, assim, do... Você falou numa coisa de dublagem, e no filme do Robocop 2, que é aquele menininho, é o dois caras dublam ele no filme, cara. Vocês já viram? Pode, não tô lembrando. Pode assistir a dublagem original, né, do... Tem uma hora que é um cara, de repente, numa outra cena, assim, cara, é outro cara dublando, outro camarada. Tipo assim, é um adulto fazendo uma voz de um garotinho no filme, aquele garotinho do Robocop 2. E depois na cena é um menino que fazia a voz do Macaulay Culkin. Tipo assim, o dublador entrou na puberdade durante a gravação, grosso, mudou a voz? É, deve ter sido alguma coisa assim, que tipo assim, botaram outro cara, rapaz, pra dublar. Não, você fica assim, confuso, porque você escuta uma voz um tempo e depois é o mesmo ator falando diferente. Fica estranho, né, cara? Eu vou dar uma de escroto agora. Stranger Things. Quem não tem criança em casa talvez não pegou essa, mas o dublador do chefe da cidade é o Papai Pig, daquele Peppa Pig, velho. É mesmo, cara. Toda vez que aquele cara fala, eu vejo a cara do aquele porco, velho. É, meu Deus. É o mesmo, cara. É o mesmo cara, meu amigo. George já fez o seu lição de casa. Tá bom, mas não é o seguinte. Então, mas fala uma coisa que você não gosta da época que você tava na farmácia lá. Já atendeu o povo. Mas isso acho que todo mundo odeia, né, cara? Não tem que. Entendeu? Malandro. Brasileiro, cara. Malandro. Malandro, cara, isso aí tem que falar, cara. Isso eu também detesto, cara. Pô, quando eu trabalhava na Faça Popular, vinha. Era aquele pessoal lá que era atendido lá, era o povo mais difícil do mundo de se ajudar, porque dava remédio o ano inteiro pra pessoa, faltava uma vez, cara. Eles começavam a xingar, falar que pô, nunca tem nada nessa merda, não sei o que. Xingando pra caralho, você tem que ficar lá com toda a paciência do mundo. A qual você não tem, né? Eu não tenho nenhuma, não. Eu não tenho mesmo, não. Vaza. Não, e o que, que me deixa mais puto, cara, que você tá dando uma coisa pro camarada. Tá dando um remédio, o cara tá reclamando de tudo, cara. Você dá um remédio e o cara e reclama. Lá também era feito tudo a moda bambu, assim, que eu trabalhava. A moda bambu. Eu trabalhava à tarde, no turno da tarde, o pessoal de manhã cagava. Dava remédio mesmo, sem receita, sem porra nenhuma. Aí chegava ruim. À tarde eu era o escroto que não ligava sem remédio. Aí começou a. Quando eu entrei, era pago assim os remédios, era 30 centavos. Mas tá, os caras compravam e tal. Aí depois, quando passou a ser tudo de graça, passou a exigir receita. E a receita, cara, era válida por 4 meses. Precisava ir no médico só de 4 em 4 meses. Porra, os caras chegavam lá. Ah, tem receita? Não, eu falei, não, meu amigo, eu preciso da receita. Preciso dela. Nossa, que merda, era. depois que foi de graça ficou uma merda. Eu prefiro ir pagar essa merda aqui, não sei o que. Caraca, mano. Aí você podia usar a receita 4 vezes. Você pega. Aliás, desculpa, não era 4 vezes. Isso aí que eu ficava puto. A receita era válida por 4 meses. Aí maluquinha lá assim, pegava hoje. Voltava daqui a 3 meses. Aqui, ó, sua receita vencida, vou ter que pegar outra. Ué, são 4 vezes que eu posso pegar. Eu falei, não, amigo, são 4 vezes não, são 4 meses que ela é válida. É a partir da data de emissão dela aqui. Não, não, mas me falaram que são 4 vezes. Eu falei, meu amigo, eu tô te falando que não é. São 4 meses. Ué, mas como é que eu tô cansado de pegar aqui assim, não sei o que, blá blá blá. Nossa, cara, aí fica naquela discussão eterna. Não, e o jeitinho brasileiro, né, barato? Isso aí. É. Nossa, isso me mata de ódio mesmo. Não, eu já ouvi, cara, uma pessoa, uma mulher não, maluca. Teve um cara, rapidinho, Bruno, teve um cara que foi na rádio falar que tava com muito. Não tava conseguindo pegar remédio na farmácia, falar que tava muita burocracia. A burocracia era uma receita e o CPF da pessoa. As pessoas iam lá sem CPF, sem documento nenhum. A receita, assim, o nome de mulher, o cara com o homem querendo pegar com o nome de mulher. Só que os caras falavam na minha cara assim, você não vai me liberar, não vai liberar não, não tem problema não, amanhã eu venho aqui de manhã e pego o outro farmacêutico. Eu falei, beleza, amanhã você vem aqui de manhã e pega o farmacêutico, pelo menos esse trabalho eu vou te dar. Você vem aqui 2 vezes. Tá me chamando de otário na cara dura, porra. Não, é complicado. E o camarada que eu ouvi, cara, uma mulher maluca uma vez, revoltada, que eu falei com ela que não podia pegar remédio sem receita, né? Que é automedicação. A mulher brabíssima falou assim, desde quando precisa de receita pra tomar remédio? É. Caralho, cara. Se a senhora for médica, não precisa mesmo não agora. Caralho, cara. Pai, se mata então, minha filha. Toma remédio aí, pega um... Cara, assim, é inacreditável como tá morrendo tão pouca gente, cara, por causa de remédio. Porque, ó, ninguém, cara, faz nada direito. E você tá ali pra ajudar o camarada, sabe? Tipo, não, cara, não faz isso que vai dar errado. Não, não, tô acostumado a tomar 3 diazepam na verdade só. Não, e às vezes mudava o lote, a pessoa ficava, assim, vastatina. Era um remédio vermelhinho. Às vezes mudava o laboratório, vinha um remédio branco. Não, não, eu quero do rosa. Esse branco aqui não faz efeito, não. Tá, como se a cor do negócio... A outra coisa que me irrita também é médico filho da puta que inventa que remédio genérico agora, não faz agora efeito. Agora abriu a porteira, cara. Agora eles abriu a porteira. Na cabeça do cara que não tem estudo nenhum, que acha que médico é Deus na Terra. O cara faz uma sacanagem dessa de ter um remédio de R$2. Ele enfia na cabeça do maluco que o cara não faz efeito, que tem que comprar o de R$30. O médico não ganha comissão, né? Pois é, e o cara não... Isso não tira da cabeça do cara mais não, o médico que falou. É. Meu avô falou isso uma vez pro médico. Fez ele comprar um omeprazol lá, o mais caro do mundo. Falei com ele que era a mesma coisa, ele falou que não tinha sido farmacêutico, não tinha sido veterinário, nem tinha sido dentista que tinha passado, ele tinha sido médico. Então ele vai seguir o médico. Ah. É, você, se quiser, eu tenho um pra vender e falar pra ele. É foda, cara. Talvez que eu mandei uma muito boa pra mulher, mas eu não tô lembrando o que eu falei, cara, que a mulher... Esse negócio de burocracia, assim, mas o remédio pra minha mãe, você tem que liberar. Eu falei, eu libero, é só se trazer a receita. Não, mas minha mãe tá precisando, não sei o quê. Eu falei, vai ali no bolso aqui do lado, pega a receita e volta. Falei, não, então não vou pegar, não, é desse trabalho todo. Falei, então, sua mãe não tá precisando, não. Ou você não gosta dela, uma das duas. Você não falou isso, não, falou. Eu não duvido, não. Caralho. Não, tem uma hora que os caras te pegam assim, no mal. Não, mas minha mãe precisa do remédio. Não tá, mas eu preciso da receita. Teve um cara uma vez, mano, foi lá. Vou falar o nome dele que não. Ele foi lá. Foi quando começou o antibiótico aí, até precisar de receita pra comprar. Você tem que reter a receita. O cara foi lá, era azitromicina. Que azitromicina é cara até lá, maluco. Lá era. Era R$7 e pouco, porque lá na farmácia popular era preço de custo, as paradas. Era R$7,90, um negócio assim, o cara, tá louco, é muito caro, não sei o quê. Então vai ficar com a minha receita? Eu falei, vou. Ah, não vou comprar não, não sei o quê. Só da farmácia. Aí eu falei com um cara que trabalhava comigo lá, ele vai chegar na farmácia e vai tomar um susto. Porque você tá achando R$7 que caro na farmácia, vai ser uns R$50. Aí ele foi lá E eu ainda falei, ele vai voltar com o rabinho entre as pernas aqui. Pode anotar aí. Sentei lá, puxei meu PSPzinho. Vai esperar ele voltar. Trabalho, né, rapaz? Hoje o cara é gerente de banco, ué. Aí fiquei lá esperando ele voltar. Aí voltou quietinho, né? Mas volta manso, maluco. Nem que teve lá brigando. Eu acho que eu vou levar mesmo o remédio. Eu falei, mas você tinha achado caro? Ele, não, eu vou levar, não sei o quê. Eu falei, não, mas teve um cara aqui que achou que barato, já levou, já acabou o remédio. Isso aconteceu comigo, barato, só que eu era o cliente, entendeu? Eu fui numa loja da nossa cidade, aqui, uma papelaria que todo mundo conhece, a fama de meter a mão no bolso do camarada. Eu trabalhava numa loja e era um dia de sábado, cara. Eu tinha que habilitar um telefone celular de um cliente e tirar uma xerox do documento. Rapaz, eu fui no lugar, o cara falou, conta aí, quanto que é a xerox? Aí o cara falou, R$2. Aí eu falei, frente e verso, né? Ele falou, não, cada verso. Eu falei, o quê? Vou dar R$4 pra tirar uma xerox de uma identidade, né? De CPF. Falei, aí até na mão mesmo, pelo amor de Deus. Não vou não. Aí eu procurei, cara. Pra minha infelicidade, fui em todas as xerox do centro. Tava tudo fechado no horário já. Eu tive que voltar, né? Falei, só vou pegar porque eu tenho que liberar o cliente. Porque eu não voltava aqui não, velho. Cara, é muito escroto isso, né, cara? Você fala que não, você dá, vai ser obrigado a voltar. Fui obrigado, cara. Isso é muito escroto, cara. Isso é de matar, velho. O mais irritante é que o cara sabe que não tinha nenhum aberto. Não tinha ninguém, acho que é por isso, cara. Não é possível, velho. Só assim. R$4, cara. Tirava de frente, velho. Ele comprava uma glosa daquela de papel na época. Assim. Agora nós vamos falar puxar um assunto aqui que irritante demais, que o Barata não tá lembrando das nossas aventuras lá em Campos pra comprar uma mochila. Você lembra, Barata? Mochila? É. Não. Isso é realmente irritante. Não, eu vou contar, eu lembro da história, pô. É uma mulher, irritante, Barata, não lembra? Isso. Nós morávamos em Campos, né? E aí o Barata falou assim, não, vão lá comigo na rua lá, vou comprar uma mochila, tô olhando. O Barata é aquele cara que ele conta até os centavos, né? Ele fiscalizou em Campos inteira, que a mochila era mais barata. Eu comprei uma mochila, não sei, só pra viajar mesmo, porque na faculdade eu nem levava nem caderno. Eu acho que o meu cachorro até comeu a tira da mochila do Barata. Eu fui um período inteiro com um caderno de receita de uma ex-namorada minha. Caraca, cara. Eu chegava lá, química inorgânica, não sei o quê, e na outra folha tinha bolo de cenoura, de não sei o que lá. Era receita também, né, porra? Mas aí, química, mas aí o Barata me chamou lá um belo dia pra gente ir lá em Campos, no shopping lá em Campos, pra comprar uma mochila. Eu já tinha visto, né, que era mais barato e era que ele queria. Aí chegamos, cara, na loja lá, isso que é irritante. O Barata tá olhando assim, nós estamos no balcão e tá a mulher olhando pra baixo, mexendo no celular, e Barata tá lá esperando. A Barata cansou de esperar no balcão. Foi lá e ficou assim, na frente da mochila, sabe? Tipo, cachorro olhando pra televisão. Não, eu falei com a mulher, pô. Não, você falou comigo primeiro, falou assim, quer ver que ela não vai atender a gente? Aí eu olhava assim pra ela, tipo assim, pô, o cara tá querendo aqui comprar, né, pô? Eu falei, vem atender. Cara, a mulher não atendeu a gente. A gente foi embora, a mulher não atendeu a gente pra vender a mochila. Não, pô, eu falei com a mulher lá, o negócio do... Eu falei com ela, você vai vir me atender ou vou ter que ir pra você me vender a mochila? Não, mas dessa vez você não falou, você foi embora. Você falou assim, eu tô de raiva também, não vou comprar porra nenhuma. Só se você voltou depois, mas... Eu voltei, eu falei com sua mulher lá no shopping, falei com ela assim mesmo. Falei que você vai me atender aqui ou eu vou ter que ir pra você me atender? Ainda falei assim, porra, e ganha comissão, hein, cara, por venda, hein? É, isso era... Não, lá em Campos, cara, só lá em Campos tem muita história escrota desse tipo aí. Você não tem nenhuma não, Dudinha? Cara, se vier lá em Campos é conhecido pela simpatia no atendimento, né? Cara, é foda, o pessoal te atende mal, com a má vontade. O Barato falou, eu falei, cara, o cara tá recebendo comissão e não quer te atender bem. Eles acham que estão te fazendo um favor em te atender lá. É... Rapaz, inclusive, quando no início do ano eu viajei com o pessoal lá pra BH, né? Nisso a gente parou na estrada pra comer, né? Já perto de Belo Horizonte mesmo. esperou na lanchonete de posto mesmo, né? Aí quando a gente foi, comeu lá, tudo beleza. Aí quando a gente foi saindo, o cara veio na porta agradecer a gente, dar tchau. A amiga minha virou, eu falei, gente, o cara veio aqui agradecer. Eu quando voltar pra cama, eu não vou ter isso não, eu tô ficando mal acostumado, cara. Eu não tô acostumado com educação assim, não. Eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. Não, mas aí tem que ter um meio termo também. Me irrita muito aqui na... que você vai na loja de roupa, assim, por exemplo. Aí, o pessoal já te cerca. Aí, você não... Não, tô só olhando só. Mas você não quer ver isso aqui? Não, não, tô só olhando camisa. Não, a gente tem essa camisa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Ô, caralho, eu só tô vendo a porra tô da camisa. Aí você experimenta, não, isso aqui... Aí você pega só na mão, a pessoa já fica... Se for mulher, principalmente. Aí já fica assim... Não, você vai ficar ótimo em você. Experimenta isso aqui também. Experimenta isso aqui. Rapaz, isso me irrita, cara. Eu vou embora da loja, mas não compro nada, cara. Você foge da loja. Rapaz, você vira ele de escroto aí, cara. Quando a pessoa é mal educada, irrita. Quando a pessoa é simpática, tá demais, irrita também. Tem que ter meio tempo. Mas tem gente que adora esse pessoal grudento, assim, super educado. E eu sei, se chama carente. Nossa, olha só. Rapaz, cara... É brincadeirinha comigo, então, cara. Nossa, eu fico com vontade de dar um soco dentro da cara da pessoa. É o cara que trabalha lá comigo, que ele vende pra caralho. Ele fala assim, rapaz, você nunca ia conseguir me vender nada na sua vida. A primeira brincadeirinha que você fizesse, assim, eu já tava levantando e indo embora. Chama o gerente. Ele fica assim, ele vê a carteira de identidade da pessoa e fala assim, ih, rapaz, isso é nome de artista, hein, não sei o quê. Já fala assim, devolve aqui. Valeu. Vou esperar na fila, vou pegar outra senha ali. Vou pegar outra senha e vou ser atendido por outra pessoa. Por favor. Vou pegar a senha do caixa preferencial. Rapaz, isso que o Barato tá falando, que abre aquele outro tema, uma vertente, né, cara? Gente feliz demais é irritante pra caralho. Que isso. Gente que fica dando bom dia pro Facebook, gente que fica dando bom dia pro mês... Não, de manhã me irrita mesmo. Você chega lá, a pessoa quer ficar conversando, quer ficar te... Não, meu amigo, deixa eu acordar primeiro, pelo amor de Deus. No Strange Things, o policial fala, olha, manhã são pra tomar café e reflexão. Só. Ah, não, mas não sei o quê. Café e reflexões. Pô, tinha uma mulher que trabalhava comigo, cara, que ela... Ela sempre era a primeira a chegar, eu era o segundo, assim. Eu chegava, porra, ela contava tudo que ela fez no final de semana. Tudo, assim. E eu só balançando a cabeça. Aí depois chegava a terceira pessoa, ela repetia tudo pra terceira pessoa, cara. Eu tinha que ouvir a história mais 5 vezes. É o complexo de Dory, né? A pessoa conta a história pra que 5 minutos esqueceu o que já contou. Não esqueceu o quanto, ela tá contando pra cada um que chega. Isso, é geralmente ela... é aquela pessoa que foi passear em Angra, né, primeira vez. Isso, só que ela não chega pra pessoa, acha que vão conversar, ela fica lá da mesa dela conversando. E um artista foi em Búzio, rapaz, eu vi bem aquela atriz da Globo lá, tipo assim, foda-se que você... Isso eu tenho medo, cara, de fazer essa coisa com os outros, isso é uma sacanagem que você faz com o cara, tipo, pô, você foi... Né, o fulano. Às vezes a galera entra na. Mas vem todo feliz pra te contar um negócio e você cagando com o que o cara tá falando. Não, eu fico com medo de eu ser o cara que tá contando a história, sabe? Eu fico me policiando. Eu falei, porra, não posso ficar aqui contando. Pô, foi maneiro o fim de semana, mas não vou falar nada, não. A gente tava zoando o Campos aí, mas Campos também. Campos e São Fidélis. Eles têm uma mania lá de puxar assunto com você e não sair fora. Isso acontece lá. Eu nunca vi em lugar nenhum que eu já fui, cara. Eu trabalho. O cara começa a conversar com você do nada e de repente ele sai? É isso? Sai. É, ele fala assim: eu comprei um Xbox ontem. Aí você fala assim: eu também. Aí ele fica quieto assim, olha pro outro lado, sai andando e vai embora. Assim, não... Como assim? Já vi isso acontecer comigo várias vezes, cara. Mas na faculdade, cara, era inacreditável a quantidade de gente que fazia isso. Você tava conversando com o cara, ele puxava a conversa. Ele que puxava a conversa e te deixava no vácuo logo em seguida. É tipo assim, você ficava curioso, né, que você queria saber. Que foi essa, cara? Eu nunca vi isso, não. Tem um colega nosso, cara, de São Fidélis, que faz isso. É esse mesmo que eu tô pensando. Dava raiva, dava vontade de ir atrás dele. Não, porra, termina agora, porra. Caralho, eu não queria conversar, seu filho da puta. Agora você vai me contar. Agora começou, você termina, porra. Agora eu vou aproveitar essa onda aí do assunto. É o seguinte, é uma coisa que me irrita, cara, é demais. Você tá no serviço, em algum lugar, alguém te liga. Fulano, mais tarde eu tenho que falar com você uma parada. Pô, fala agora, não, porra. Mais tarde eu vou falar. Não precisa, pra que você ligou agora pra falar que mais tarde você tem que falar comigo, cara? Porque você não espera eu chegar, então, mais tarde e conversa, então. Falo, não, mais tarde a gente conversa. Falo, puta, que aí você fica o dia inteiro. Será que aconteceu alguma coisa? Será que tá precisando de uma coisa? O que tá... Entendeu? Eu falei, pra que a pessoa faz, cara, isso, cara? O barato é que falava isso. A pessoa chamava ele e falava, ah, te mandei um negócio por depoimento no Orkut. Vai lá ver, eu falei, não, me fala agora, eu tô aqui, porra, fala agora. Eu não vou, não, lá mas ver, você não, tem que ver lá. Fala agora, porra. Isso aí é irritante mesmo, cara. Caralho, cara. Isso você aí. Para pra pensar, rede social é uma coisa irritante pra caralho. Não, rede social, existe, não. Né? Ai, agora você tô on fire aqui agora. Você ativou aqui. Acho que todo mundo odeia isso, cara. Não, mas tem um negócio que me irrita, assim, eu meu dedo coça pra, assim, pra posso, comentar. Posso tentar, assim. Posso tentar adivinhar? É essa mesmo, não vou nem falar que você vai adivinhar. Essa de cara. Não, eu ia falar daquelas selfies com frase de superação. Não, não, tô falando de uma amiga sua, inclusive. Tá que pariu. Queremos nomes. Cara, eu fico tão com vontade de comentar, mas vai dar uma merda tão grande se eu comentar. Não, mas... É só aquelas frases de superação em relacionamento, né? É, isso aí mesmo, só que tipo assim, tem dia que eu fico tão angustiado pra comentar que eu digito e depois apago, assim, só pra... Parado, tipo assim, ele quase me digita, só pra manda livrar. Um print pra mim, eu falo, eu queria mandar isso aqui, aí vai e cancela. Ah, eu sei quem é. Tem uma menina lá, cara, ela é inacreditável, assim, eu conheço mil pessoas assim, mas ela é inacreditável, assim, ela chega assim, ela começa a namorar, né? Aí... Você sabe, eu não preciso nem olhar os status dela, assim, eu sei só pelas fotos e pelas pela legendas. Pela foto, assim. Sabe o estado civil da pessoa. Ela começa assim, é... Outra... Não, e essa que eu vou contar nem é essa que a gente tá falando. Não, de preto e branco sentada no banco, na praça. Não, é assim, não, tipo assim, a menina normal lá, não foi de postar foto. Aí, de uma hora pra outra, pá, foto de perfil, beijando o cara assim. E a legenda é a letra daquela música de um sertanejo, aquela... Não sei o que, domingo de manhã, você sabe qual é que é? Uma... Nossa. Tipo isso, assim, mas era aquela... Queria estar aqui, domingo de manhã, um troço assim. Nossa. Sabe qual que é? Aí beleza. Aí, isso. Não tenho orgulho de mentir não, mas sei qual que é. E a foto de capa também, ela abraçada com o cara. Uma semana, assim, contada depois... Foto sozinha no perfil. E a frase assim, é... Confiança quando se perde, não sei o que lá, papapá, não sustenta e tarará. Aí, 3 dias depois, foto com o cara de novo. Perdoar é humano e não sei o que... Você consegue, assim, descrever a história toda. Assim, um cara ou fez alguma merda e terminou, depois voltou. E ela, assim, ela tá dando satisfação que ninguém tá pedindo, cara. Ela que tá expondo a porra do negócio pros outros. Todo mundo tá cagando pra... Mas acho que é o que alguém comenta, né, sabe? A história. Isso só mantendo... Assim, tem uma amiga nossa... Amiga não, amiga do Dudinho. Lá, velho. Ela posta assim... É, meu namorado, papapá, namorado, namorado, namorado. Aí começa a postar foto sozinha, assim, a mulher saradaça, assim. Aí só foto de biquíni, assim, é... Ah, quem não aproveitou, que não sei o que lá, quem teve a oportunidade, teve a chance, fica assim, ih, caralho. A fila andou. É, aí depois volta foto de relacionamento, assim. A fila andou é o extremo da escrotidão, de cara. Perdoar de novo, assim, por perdoar, assim. Essa foi exatamente assim. Namoro, namoro, namoro, aí foto, assim, a foto, se eu pudesse legendar a foto pra ela assim, ó, estou gostosa pra caralho e você perdeu, assim, agora é de quem chegar, assim, você fica na lata, aí depois posta a foto, assim, foto daquelas fulaninha indelicada, fulaninha sincera, sabe, sempre um personagem de novela recente, indelicada. Uhum. Ou sincera, ou debochada. Eu acho ou que todas as combinações possíveis com o final sincero e delicada foram usadas no Facebook brasileiro. Nossa. Então, aí chega lá e bota lá, pare de arrumar, tentar arrumar namoro no namoro dos outros, não sei o quê. Aí você fala assim, ó, voltou e aí e tá batendo boca com a outra no por foto, assim. É tipo, o cara como se todo mundo tivesse inveja dela, né? É, aí depois bota de novo lá, perdoar uma vez é humano, mas perdoar duas jamais. Aí você fala assim, já largou de novo, cara. Isso porque ela tá com, acho que voltou com um ex que já terminou e voltou umas 5 vezes. Mais 5 vezes. É porque o cara é bom, rapaz, você não tá vendo, não entendeu. Meu coração. Ou não ter o mínimo de amor próprio, né? É, isso que eu tô falando, é isso aí. Cadê? Não, tem gente que dá isso. Isso é irritante mesmo, velho. Mas o barato é mano sprint mesmo, cara. Com o que seria ele respondendo, cara. Muito engraçado. Você ia comprar um barulho tão grande, assim, deve ter que dar explicação em por que eu tava comentando foto de... É. De piriguete, assim. Olha o casamento acabando antes de começar. Não vale a pena. Não, tem não mas eu nem tenho essas pessoas, não aparecem, porque meus amigos curtem. Aí aparece a fulana, curtiu tal foto. Eu vou ver o que é, né? É, porque se o amigo seu... É assim que funciona a rede social. Se um amigo seu gosta de uma coisa ou publica alguma coisa, todos eles recebem aquilo também. Aqui, aproveitando, ainda em rede social... Todo mundo aqui foi no consenso que irrita pra caralho. Quando a pessoa é extremamente religiosa e fica querendo enfiar aquilo goela abaixo das pessoas. Não é só isso não. Agora também tá no Facebook, tá muito na moda o ateu que quer converter todo mundo. É. Ah, também é. É, tem tá, isso também. Tá no mesmo nível. Os dois extremos. Exatamente. O ateu barata. Incomoda mais ainda. E o Pokémon que é coisa do diabo. Porque o ateu, ele agride, assim, ele chega, assim, quem acredita é um otário, pessoas... Tá ignorante. Confirmado que quem é ateu é mais inteligente, isso aí, o cara quer comprar que dele. Babaca fulano e tal. Ele não quer converter ninguém, ele quer ser só babaca mesmo e puxar a briga, assim. Não, mas esse aí é o religioso ateu, cara, que transformou o ateísmo em religião, entendeu? Exatamente, cara. Eu tava comentando com o Barato esse fim de semana, cara, eu vi uma postagem no Facebook e a menina colocou lá. Agora tudo é falar de Pokémon GO. Tipo assim, ah, que é isso, que não sei o que. Aí eu tava falando... Oh, o Pokémon cara, GO sabem... é o novo vilão aí mesmo. Hoje tinha nego postando assim, criança caiu, não sei o que, mas isso. Já desmentiram. A foto, inclusive, era de 2012. Não, mas do dia tem uma história boa, essa história conta. E nego foi atropelado também. Aí nego falou assim, que ridículo, na minha época, as crianças não eram mongoloides. Eu falei, na sua época nego corria atrás de pipa aí também e era atropelado, porra. É atropelado. Aí... Pique esconde, neguinho tinha. Tem caso, eu falo assim, é verídico. Vizinho lá da São Fidélis, que crianças brincando de pique se trancaram na geladeira, cara, e morreram asfixiadas. Caralho. Então não é. Isso acontece em qualquer época, em qualquer brincadeira. Pode acontecer uma fatalidade. Aí é Darwin também agindo, né? Pelo amor de Deus. Mas o... aí é tal da seleção natural, né? E do dia, mas conta essa história aí que é voltando boa. Voltando aqui, aí a pessoa vai e escreve assim: ó. Você que não sabe, Pokémon quer dizer demônio de bolso. Esse é aí não sei o que, vocês ficam deixando suas crianças trazendo essa coisa do mal pra sua casa. Aí ela bota um versículo da Bíblia lá que fala com relação à ignorância que não sei o que. Legal. Aí começam os comentários logo em seguida. Sangue de Jesus tem força, eu não sabia disso, mas eu sabia que boa coisa não podia ser. Ainda bem que você tá esclarecendo a gente. É, aí começa que não, tipo assim, do nada a pessoa virou Messias. Isso rapaz, aí. Essa me agrediu tanto que eu fui atrás pra comentar e eu marquei podia. O Barata lá, eu marquei o Divaldo, o Delcio, mas como é bloqueado e não apareceu vocês. Aí eu adicionei a mulher só pra poder comentar essa idiotice. Que ela aí falou. Tá, aí eu educadamente falo, olha, eu acho que houve um pequeno equívoco. Na verdade, Pokémon vem de Pocket Monster, quer dizer monstro de bolso. Não precisa exagerar dessa forma. Aí vi um colega meu que tem a amizade com ela, foi e falou a mesma coisa. Reiterou isso, que teve, foi um erro de tradução, foi meio equivocado isso. É, exatamente. Aí começamos a postar aqueles links lá, né, que tava sendo utilizado pra crianças autistas sair do direito do hospital. Coisas boas que estavam vindo. Depressivos, né? Exatamente. Aí eu fui ver ontem, anteontem, não sei o que que levou, apagou o post. Mas a rede social, o pessoal não quer saber se é verdade ou se não é, não. Eles saem tava compartilhando e que se foda. E o grande problema disso tudo aí é o quê? A pessoa não procura saber. Ele já vai assim, eu escrevi e o que tá ali é verdade total e suprema. Aí o camarada é isso mesmo. Não quer nem procurar informação. Só que o cara não, ele inventou aquilo ali, né? E acreditou no que ele inventou. Ele não inventou, ele leu em algum lugar. Normalmente já é compartilhando de outra pessoa, assim. Alguém joga isso no Facebook e uma legião de mongoloides sai compartilhando. Mas dessa que o Dudinho contou, foi ela que inventou, Dudinho Barata. Eu não vi ninguém. Não, mas ela deve ter. Isso aí ela viu em algum lugar com certeza. E o nosso colega, o Ramon, ele escreveu um post, cara, muito bacana, falando sobre isso aí do Pokémon GO. Ah, que lembrar uma coisa agora, o Delcio foi de bem ter falado isso. Textão de Facebook. Que isso? Textão de Facebook. Esses textos gigantes de Facebook. Tipo mas assim, se que... começa, se o texto começa assim, ó, não deixe de ler, é importante, eu já pulo, fecha a janela, na memória. Perde completamente minha atenção. A gente compartilha as coisas assim, sabe? Não deixe de ler. Não tem nem certeza o que tá falando, que eles comentam assim, me passaram que, sei lá, a Dilma vai confiscar a poupança. Pode ser que seja mentira, nossa, mas não custa nada compartilhar. Puta que pariu, custa sim. Vai que, né? Custa sim, um bebê morre toda vez que você faz isso. Mas é uma idiotice dessa. Mas o Deus tava contando uma coisa também, o que que era, Deus? Não, assim, só mencionando a onda do Pokémon GO. É que o Ramon escreveu. O né? Ramon escreveu um texto bacana, falando, tipo assim, comparando as brincadeiras da. Entre aspas, que o pessoal reclama, as crianças de hoje em dia só ficam dentro do computador, não saem de casa. Aí quando a criança sai de casa, vai morrer atropelado, vai cair no lago, vai não sei o quê. Eu sou mongoloide, sai de casa e fica olhando pro celular. Pelo amor de Deus. Aí você fala assim, mas a galera que fica sentada na mesa do boteco, com WhatsApp, nem conversa um com o outro, não dá nada. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, e essa, galera mesmo aí que mais tá massacrando o Pokémon GO. Então, isso que eu tô falando. Se bem que também não precisa chegar ao ponto, igual tá tendo gente em paro que tá acampando na praça do centro. Aí é aquele negócio, tem o... Tipos e tipos, né? Os malucos pra tudo, né? Mas é que negócio, né? Deixa ele pra ver que não tá fazendo mal pro outro, ou que o pai esteja sabendo onde ele tá pra lá. Filho, você tá aí, você tá bem? Tá vivo? Tá comendo? O cara saiu de casa, né, cara? Entendeu? Mas saiu, entendeu? Tá lá. Tá morando sozinho, inclusive, o cara já. E a galera, cara, se você olhar, eu fui na praça esse final de semana, fui com meu sobrinho, com meu filho, e eu também, que eu gosto de Pokémon, a vida inteira joguei os joguinhos, eu fui ver, fui curtir também a onda lá, fui ver qual é, e tipo assim, você vê que a molecada não me pega, graças a Deus. Tipo assim, vê a molecada assim, reunida, conversando, estão lá, estão se organizando, tá socializando de alguma forma, antes que a molecada só ficasse só dentro de casa, entendeu? Ou tá na rua, um do lado do outro, e só mandando mensagenzinha. E uma coisa interessante que eu achei do Pokémon GO, é uma observação, é que ele não tem nenhum meio de você se comunicar por texto com outras pessoas. Tipo assim, se você quiser, tipo assim, eu quero que o fulano veja minha agenda, o que que eu tenho. Você tem que mostrar pessoalmente pra pessoa, não tem como você compartilhar aquilo via assim, digital, online. Né? A não ser que tire um print screen da sua tela e manda pro cara. Mas tipo assim... Normalmente você vai ter que se comunicar de alguma forma com a pessoa. Aí eu achei interessante isso, que ele não tem nem lobby, igual os jogos normalmente tem, né? Isso e o Pokémon ainda tá recente, mas ele já é uma revolução, cara, porque ele conseguiu tirar, cara, muita gente de casa, cara. Eu tinha um colega reclamando isso. Pô, onde tá o pessoal nerd aqui da cidade que gosta exatamente de RPG e socializar? Eu falei, cara, esses caras estão tudo em casa jogando online. Tá todo mundo jogando LOL. Só pra constar, acabei de capturar um Bulbasaur aqui na minha sala, tá? Então tá sendo uma revolução, cara. Eu acho bem legal o que tá acontecendo. E você vai ver em breve aí, agora com esse lance aí, com essa ideia, é que, tipo assim, tudo se copia, né? Com essa ideia, você vai ver daqui um dia a galera tipo assim, reunindo aí molecada pra jogar, em vez de jogar esses... igual era paintball antigamente, né? Pra inventar alguma appzinha aí de jogo de tiro usando essa realidade aumentada aí do coisa. É, polícia um ladrão, né? Do é, isso. Tem até um videozinho, não sei se é Namco fake. A Bandai falou que já vai sair um desse aqui do Digimon. Então pronto. Já viu então, que não dá tem dinheiro, o, né? O aplicativo deve ser baratíssimo de produzir. Inclusive, você fala que essa empresa que tinha um jogo, que a mecânica era exatamente essa. É. Eles praticamente botaram skin. Cara. Eles usaram até os mesmos, tudo assim, até os mesmos locais onde são os estádios, parada. Era de negócio de você coletar uma obra de arte, assim. Você tinha que viajar. E tinha os pontos que você coletava lá. Uma coisa que eu tava rindo ontem, que eu ia à vontade de postar, mas dá muita briga. A pessoa fica falando que Pokémon é coisa do diabo, que não sei o quê. Engraçado que 90% das paradas é tudo igreja, né? Tem muita igreja mesmo, isso aí é verdade. Mas é, cara, não, é... Se, tem mas é porque tem muita casa, igreja, mas... mas é porque tem muita igreja e igreja é um local popular, né, cara? Todo mundo sabe onde é a igreja tal, X. Aí o pessoal ia falar... É ponto de referência. É, certo. Ponto de referência, exatamente. O pessoal fala assim, não, na a igreja agora é... Como é que é? O Pokémon tá dentro da igreja. Aí eu falo, gente, dentro do tal do Pokestop, não tem nenhum Pokémon ali. Você ganha itens. Não pega Pokémon ali. Aí eu comentando com os caras, falo, ah, é, não tem nada. Eu falo, não tem. Lá é um ponto de se recarregar. Pra você não gastar seu dinheiro lá, que você pode ter um comércio eletrônico dentro do jogo. Se você não quiser gastar o dinheiro, você vai nesses locais e pega item pra você continuar jogando. Aí o parece pessoal que já... mundo nós estamos, né? Pra Pokémon levando mais gente à igreja do que vários líderes religiosos, hein? Tá bom, mas não o seguinte... E aí, vai rolar algum comentário sobre o South Park? Eu já falei, o problema que esse pessoal tem em South Park, eles não entendem a complexidade e a grandiosidade que é o South Park. Eu não entendo mesmo, cara. Eu lembro uma vez que eu tava falando com o Dudinho, você é maluco, você não gosta de South Park. Eu falei, Dudinho, nada me atrai naquilo. Primeiro que é mal feito os bichinhos, já começa por aí. E os bichinhos lá, tipo assim, ou é falando palavrão, ou é zoando alguém, assim, mas zoando no sentido mesmo de detonar mesmo, pejorativo mesmo. Cara, essa última temporada teve um personagem novo, que é o diretor da escola, ele é tipo assim, é PC Principal, PC de politicamente correto. Uhum. Cara, ele seria aquela censura que você não pode fazer piada de mau gosto. Uhum. Ele viu alguém fazendo alguma piada com uma minoria, alguma coisa, ele desce o cacete. Ele fala merda pra ele, desce o cacete. No Cartman, ele bate pra caralho no Cartman. Fazer piada sobre estereótipo, não sei o que, ele vai e desce o cacete. Bota a criança de castigo, bate o caramba. Não pode fazer isso, não. E cara, ele é o melhor personagem da série, cara. Foi uma parada inteligente pra caralho. Não, eu parei de ver, cara, assim, quando eu vi que eles pegaram o chefe, cara. Mataram o personagem dele. Primeiro eles... É porque o dublador do chefe tava de mimimi com eles. É da Cientologia, né? Exatamente, que eles fizeram episódio sacaneando Tom Cruise, essa questão da religião dele. E o dublador é dessa religião. É. Aí ficou aquele mal-estar, aquele mimimi, e eles foram matar o personagem do cara. Da forma mais escrota possível. Não, o dublador brigou com eles, cara. Não gostou deles ter falado mal. Eles desceram o cacete na Cientologia. Que acho que é uma religião que não se enquadra dentro de um perfil de religião, né? Só botaram aquilo pra dar isenção de imposto, só. Perderam, hein? Barato, qual é o nome daquela religião do Dead Space? Caraca. O nome é parecido, não é? Deve ser uma zoação com a Cientologia. De uma certa forma é, né? Com relação a coisa do espaço, né? De uma certa forma é... Puxa dali. Não, mas é bizarro. Você conhece a teoria da Cientologia? Você tem que ir pagando pra você subir de nível, sabe? Aí é o último nível lá, o cara te entrega um manuscrito do cara que criou essa religião. E é uma história malucaça do negócio que viviam, que a Terra foi bombardeada por uma raça alienígena e morreu um monte de outros espíritos do espaço, cara. É uma história que nem pra ficção científica serve. E tão zoado que é o negócio. O Dead Space é a unitologia. Eu lembrava que o nome era parecido. Esse assunto, né? Religião, política, futebol são uns assuntos é polêmicos mesmo, né? Ninguém gosta que fala da dele, né? Que critica, todo mundo, né? Se sente, né? É por isso que o melhor mesmo é que cada um soubesse respeitar um outro, acho que seria mais interessante. É, se bem que pode finalizar falando que a coisa que irrita pra caralho que não falou até agora, o Ramon. Ramon me irrita pra caralho. Ramon, com o esboço exótico dele, querendo ser o legal, o descolado, falei, cara, não, não adianta. Final Fantasy VII é uma merda, a Koji é uma merda. É, Ramon, com isso. Esse é o preço de não estar aqui pra defender a sua opinião. É isso, o Dudinho aí. Ele teve sua chance, mas enfim. Esse episódio é dedicado ao nosso amigo Dyer e ao meu querido avô Dari.